Capitão Mike Foxtrot Sierra, 3 milhas para Coral, serviço radar encerrado, chame Léo 1201. Calibrando a pista 3891. Polo 1223, taxi via Alfa Juliette para o portão 9, então 3891. Alfa e Juliette para o portão 9, 3891, mestre de cor. Uma Lima Fox está presente, autorizado voar direto rotatório, repórter visual. Direto rotatório, repórter visual, Lima Fox. foto visual com uma sede. Roma Lima Fox, chame torre 1895. 1895, Lima Lima Fox. Torre Salvador, muito boa noite, é o papá, papá, Lima Lima Fox, visual com uma sede. Tec sinal no 7, reforce 3 milhas fora, querem H1 no 0 no 4, vento no 40 graus, 08 nós. Portará 3 milhas a uma sede. Xamã 6258, ascendente estação, desça para o nível 050, ajuste no 014, autorizado voar ITAP está presente. Autorizado ITAP está presente, Papá Lima Lima Fox, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 40 graus, 7 nós. Livre pouso no 7, Lima Lima Fox. Fox no Solo 32, confirme o pátio. Autorizado liberar a direita, frequência livre estacional, boa noite. Bravo, Alfa Romeo, Alfa Romeo 2, pode? Siga. Pode considerar a limite de velocidade de etapa? Livre de restrições em etapa, Alfa Romeo 258. Livre de restrições em etapa, Alfa Romeo 258, obrigado. É 6258, a presença autorizada descer para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Foi Duna, e está autorizado LS, reporte estabilizado. Direto Duna, 2.000 pés, 1-0 no 4, autorizado procedimento, reportará estabilizado o Ocean E 6258. 258, complete final, chame torre, no 895. 895, eu chamei 6258. Salvador, boa noite, chamei 6258, estabilizado, ele é frente. Negócio 258, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 069. Autorizado pouso no zero, Xené 6258. Ela é 6258, no solo aos 47. Libera a direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 05, mantendo a frequência. Alfa Juliette, portão 05, Ocean 6258. Atlantic, Martin 230, boa noite. American Airlines 230? American Airlines 230, gate 11, clearance on request to Miami. Please for a copy, American Airlines. We're ready to copy American 230. Send it by for a copy. Go ahead for American 230. Salvador to Miami, clear flight level 380 via Upper Zulu 20, after flight performance flight play route, takeoff runway 10, after left turn, Momo departure, Nenin transition, 120.8, Salvador departure frequency, and Skok 5040. American 230 slid, flight level 380 to Miami, Momo departure left turn, runway 10 to Nenin transition, upper Zulu 20, 5040 on the squawk, 120.8 for departure, American 230. Okay, Martin, squawk 5040, and the departure is Momo, departure, Mark, Oscar, Mike, Oscar, and Nenin transition. November Echo, November India Mike. Roger, Momo departure, Mike, Oscar, Nenin transition. Next, November Echo, November India Mike, American 230. Back to report for pushback and select. America report for pushback and select. American 230. Tan 3170, está cruzando 5 3170, acione identificação, desça para o nível 050, livre desvios, informe ao término. O ajuste Salvador no 013. Alfa 3170, prossiga descida para 3000 pés, ajuste no 013, após desvio, está autorizado para de Duna. Ground American, 6-3-0. Go ahead, America. Okay, 1-1. Information echo, pushback and restart. Clearance, pushback, start up, report for taxi. Pushback approved, report ready for taxi, America, 2-3-0. Alfa 3170, terça para 2000 pés, ajuste no 013, confirme já a voando Duna. Alfa 3170. Ok, 23170, desce para 2000, na proa de Duna. Autorizado em aliança, reporte estabilizado. Passará estabilizado, 3170. Aquilo Zulu, quando possível, vem na proa de Duna e no ideal deixa para 3000 pés o ajuste no 013.